Obrigado, meu parceiro DJ Belém Batidão. Tá aqui juntinho comigo. Obrigado, DJ. Gente, eu tô passando, ó, não fique em choque, não. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo. Escuta a potência do som. A caixa que estremece, que balança, tá causando terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Meu parceiro Devinho, obrigado Devinho. Meu mano dourado. Olha só Devinho, cuidado. Vira o copo devagar pra mais tarde a galera não sentar a mão em cima. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Salve meu mano dourado. Aqui... Meu grande amigo Justo também está aqui com a gente. Obrigado, maninho. Só valeu. Parceiro B tá ali com a gente, rapaziada. GDA. Chegou. Já estão aqui no apoio com a gente, pode crer. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Bora GDA! Bora GDA! Bora GDA, liberando tudo assim no batidão que tá valendo. E vem no caqueado, e vem no caqueado, vem no caqueado, caqueado, caqueado. E é o sonzão do Tandera, meu irmão, arrebentando, com certeza. Meu parceiro Cleiton tá de parabéns aí, sonzão bacana demais. E vai detonar em terra alta, meu irmão, tô só esperando o convite. E quem tá afim de doidar hoje, hein, meu irmão? Só quem tá afim de doidar aí, coloca a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem tá afim de amanhecer hoje aí, dá um grito. Só quem tá afim de doidar, coloca a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Tchá, tchá, hey, tchá, tchá, hey, tchá, tchá, hey. Bora aí, doida, vem dar o agulho, tá doido. Obrigado, meu parceiro DJ Ney Show, está aqui com a gente. Ele, o Bob e a sua primeira dama já estão aqui, obrigado, só valeu. Meu grande amigo, meu grande amigo Júnior Coelho está aqui com a gente, obrigado maninho, só valeu. Já tá aqui com a GDA, pode crer. Meu parceiro André está aqui com a gente. Ei André, tu ainda tá na Expresso ainda, safado. Meu parceiro André, amigo do Sombra de Longas Datas, está aqui com a gente, obrigado, valeu. E vamos assim, Alex, eu não tô com a música aqui, meu irmão, mas a gente vai fazer outra assim, ó. Quem tá com uísque aí, coloca o uísque pra cima que eu quero ver. Só quem tá com uísque aí, coloca o uísque pro alto, coloca o uísque pro alto. Joga o uísque pro alto assim, coloca pro alto, coloca pro alto, coloca pro alto. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Bora gerear que tá valendo. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu. E tá chegando, viu, DJ, em maio, aniversário do Fábio Moral, lá no espaço Multishow. DJ Sombra, participação DJ Sombra, DJ Juninho, Paredão, Status Saúde, Passat, Moral Prime, DJ Belém, Batirão, detonando tudo, vai ser pressão. Uma sentada daquela nervosa. nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda, se atrasou na tá. Uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que... E a gente vai agradecendo já também em todas as equipes dos fã-clubes aqui com a gente, presentes hoje do aniversário do meu grande amigo Barreto. Aniversário do Barreto e da Poli, viu, gente? Sucesso total! Hoje aqui no Lucídio, pressão total. E a rapaziada da parte externa, bora chegar junto, gente. E tá começando o nosso rock aqui. Pressão total e o bagulho tá começando a ficar doido. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ei, tchá, tchá, ei. Eu vou no rei, eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei, ei, cadê o gritinho da minha galera do Pai Sandu aí, cadê? O Pai Sandu ganhou, Belém, ganhou? Ficou 1-1, ficou empate. Ah, tá bom então. E cadê a minha galera do Clube do Remo aí pra ficar tudo igual? Cadê? Cadê o gritinho da galera do Clube do Remo? E as meninas virgens? Tem alguma por aí, tem? Tem alguma menina virgem por aí? Será, meu irmão? Vou te contar. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos liberando! Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença, alô, me deu onda. Do seu sorriso, me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Tem vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Tem vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama, meu parceiro Devinho, está aqui com a gente, obrigado, Devinho. É o Devinho da GDA, meu irmão, está aqui com a gente, pode crer. E amanhã lá no Bar do Pop, no canto da Praça do Bagaguara, tem DJ Ney Show detonando as melhores, vai ser pressão, meu irmão. Me deu onda, ego, me dá onda. Meu irmão, você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade. Olha só, gente, meu notebook não tá 100%. Deu um probleminha aqui no áudio dele. Não tá dando pra mim soltar a vinheta 100%, viu, gente? As vinhetas estão saindo baixa, vocês estão vendo aí. É porque deu um probleminha aqui, mas a gente vai tocando assim mesmo. O importante é o som rolar e o pau torar, meu irmão. Vamos pra cima. Preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença, me deu onda. Assim, só as novidades pra galera se ligar. Dário Rocha. Toda minha família 4M, só aqui com a gente, obrigado, valeu. Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Eu quero mais é viver a vida. Cadê o gritinho das mulheres solteiras aí que eu quero ver? Cadê as mulheres solteiras? As mulheres que não dependem de homem pra nada, dá um gritão aí. As mulheres que estão afim de doidar hoje, dá um grito. Atenção aí, toda a baseada da externa, bora chegar junto, gente. A nossa festa já tá lotadinha de ponta a ponta, meu irmão. E o bagulho tá ficando doido. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram o que que é. Logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a GDA que me espera. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. Fui, partiu a ódio, é o Mandela. E desce, desce, desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce, e desce. Se para, ela tem vida própria, eu tive que parar. Ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela para, se toca, pode chegar pra lá. Quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o grave que vai começar. Esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba, esse bumbum faz tumba. Pelo amor de Deus. Ele pro ar. Esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbata. Bala tum, bala tum, joga ele pro ar. Se pá, ela tem vida própria, eu tive que parar. Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar. E se sai, ela... Irmão, pelo amor de Deus. Chega pra lá, quer espaço pra bunda gostosa, acompanha o... Assim, assim, assim, vem, vem, vem. Esse bumbum faz tumbata, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbata, bala tum, bala tum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbata. Meu grande amigo Júlio está aqui com a gente, um abraço maninho pra você. Ele que tá fazendo uma turnê aí pro São Paulo. Tá de volta com a gente, meu irmão, pode crer. Esse bumbum faz tumbata, bala tum, bala tum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbata, esse bumbum faz tumbata. Esse bumbum faz tumbata, bala tum, bala tum, joga ele pro ar. E as meninas vêm descendo, e desce, e desce, e desce, e desce assim no funk. E tá chegando em maio, aniversário do Fábio Moral, e a gente vai estar por lá, detonando muito Sombra, galera, DJ Sombra, participação DJ Sombra, DJ Juninho, Paredão, Status Saúde, e o Passat Moral Prime, vai ser bom demais, lá no Espaço Multishow, ao lado da AVB, viu gente, vai ser pressão, vai ser pressão. Quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. E o Alex tá solteiro hoje, meu irmão, ajeita. É nós dois, eu e tu, meu irmão. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. Olha só, gente, daqui a pouquinho tem um concurso. Meu parceiro Jota aí vai patrocinar um pacote de cerveja. Daqui a pouquinho tem um concurso de funk. A gatinha que dançar melhor o funk ganha um pacote de gelada, meu irmão. Vai ser bom demais. A cintura de elástico merece replay. E eu acho. Ajeita pra três, meu irmão, que o Cleiton também tá solteiro. O Belém também tá solteiro. Hoje tá todo mundo solteiro aqui. Hoje é Rock 2. Já quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta. Meu amigo DJ Ney Show, está aqui com a gente, obrigado, maninho. Bota a mão no joelho. Janta aqui, aniversário do Barreto, pressão total. Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. E assim no funk. Meu grande amigo Felipe Viana está aqui com a gente, um abraço, meu brother. Já está aqui com a gente, pode crer. Obrigado, André. Meu grande amigo Manoso, ele e o Ricardo estão aqui com a gente, obrigado pela vinda, só valeu. Já estão aqui, aniversário do Barreto e da Poli, a Gigi adorando. E a minha GDA, como é que é? Rafa CDs. EWM. Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma. Bumbum, toma, bumbum, toma. Vai, vai, toma, toma. Bumbum, toma, bumbum. Bora pra ela, Zé. E amanhã, gente, lá na prainha. Meu parceiro DJ Belém Batidão, lá na prainha do APU, viu, gente? Vai ser pressão, vai ser pressão. E a gente vai estar por lá. Vai ser ó, que doido. Então joga essa potranca e toma. Pega a potranca, joga essa potranca. Bota ela pra descer até o chão, meu irmão. Então joga essa potranca e toma, toma. Toma, toma, toma. Vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, besta, só você que tá. É DJ Pernambuco. Atenção, Casa Black. Atenção, Casa Black. Agora. sai daqui não, grito! Vamos liberando que tá bom demais o show! Agora vai! Então diz assim, vai, toma! Vai, toma! Vai, vai, toma! Só gostosa, vai, toma! Vai, toma, só gostosa, vai, toma! Vai, toma, só gostosa, tô possuído agora! E daqui a pouquinho tem um concurso de funk aí valendo um pacote de gelada! Vai, a gatinha que dançar melhor o funk aí vai ganhar! Um pacote de gelada, patrocínio aí do meu parceiro Jota! Só valeu, maninho! Vai, toma, só gostosa, vai, toma! Vai, toma, só gostosa, vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Atenção, filhote! Atenção, Casabete! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa, vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma! Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma! Mexeu com sombra, toma! A noite toda, toma, toma! Atenção, toma. Filhote! Quer ser nova, tá? Mexeu com o bonde, toma! A noite toda, toma! Mexeu com sombra, toma! A noite toda, toma, toma! Bora, José! Agora vai! Cadê, meu irmão? Meu irmão, pelo amor de Deus! Tinho CD! Cadê elas? E divulgações! Meu grande amigo André está aqui com a gente, parceiro do Sombra. Um abraço, meu brother, pra você só, valeu! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuído agora! DJ Sombra. Tá bom, se acaba. Esse DJ, DJ Sombra. Na boca tuaba, é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá pacto dom. Elas gostam e aprovam jogando o bom. O grave que faz o tom, o beat tá pacto dom. Elas gostam e aprovam jogando o bom. O grave que faz o tom, o beat tá pacto dom. Elas gostam e aprovam. Atenção, Belém! Traz um pouquinho de gasolina de avião aí pra mim, meu irmão. Eu tô com a boca seca já. DJ Jorginho se prepara. E assim no Vanger! E assim no Vanger! Essa daqui elas gostam. De marra, essa menina é só porque não me provou. Ela é formada, da aula ensina. Só que hoje eu sou teu professor. Diz que é pingada e só relaxa quando acende e faz fumaça. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tentou me enganar. Não quer mais parar. Tu pago pra ver. Tô de você. Tentou me enganar. Não quer mais parar. E tu pago pra ver. Tô de você. Tentou me enganar. Mas parar, tu pagou pra ver. Só de você. Meu grande amigo Leandro Maia, isso aqui com a gente, um abraço aí pra você. Um abraço do Sombra pra você, passa em graça do Sombra. Isso aqui com a gente, valeu. Meu grande amigo Jorge Felipe, o Carequinha Pop, o parceiro Ronan, os primos de Concórdia do Pará, isso aqui com a gente, valeu. De marra, essa menina é só porque não me provou. É formada, da aula ensina. Só que hoje eu sou meu grande amigo Alan. Guimarães tá aqui com a gente. Abraço, Aninho, pra você. Em companhia aí do seu discípulo, meu parceiro Baixinho, está aqui com a gente. É a dupla imbatível, DJ Alan e DJ Baixinho. Estão aqui com a gente. Parceiro Alan, cadê o Bola de Neve, meu irmão? Crise, eles Bola de Neve tá lá na frente, no apoio, meu irmão. Como se o mole estivesse girando, apertado só por brisa. Continuam gargalhando, segunda, segunda é balada e balada, só bala e bala aromatizando. Sem contar que a mulherada se perdeu na pista. Por tanta bebida que tinha no meio, que tantos meios que tinham na bebida. Século 21, pros 4M. Atenção, Poli, o teu namorado acabou de chegar. Mulher monima, meu irmão, esse Alex, vou te contar, viu, bicho? Os 4M, música. Mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M, tá o quê? Música. Mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M, tá o su. Música. Mulher monima, fuma, fu. Em tempos de crise, eles estão se comportando como se nada tivesse aumentado, como se o money tivesse girando, afetado só por brisa. Continuam gargalhando, segunda, segunda, balada e balada, só bala e bala aromatizando. Sem contar que a mulherada, ela se perdeu na pista. De tantas bebidas que tinha no meio, de tantos meios que tinham na bebida. Século 21, pros 4M, tá sussu. Música, mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M, música, mulher monima, fuma, fu. Século 21, pros 4M, tá o quê? Música, mulher monima, fuma, fu. E eu tô sabendo, meu irmão. 4M, tá sussu. Música, mulher monima, fuma, fu. E eu tô sabendo que o Alex tá com saudade dela. O Cleide acabou de me falar que ele tá assim, ó. Tá desse jeitinho aqui, o Alex. Saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Será, meu irmão? Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai. Alanzinho vai, Pop vai, do vai, Gol, vai, Bola de Neve. Já tá aqui na hora, meu irmão. Bola de Neve tá ali no apoio. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Hoje abraço bem o nosso parceiro Meia-Noite, já está aqui na área com a gente. Que saudade. Régua, Alex, vou te contar, viu? Que saudade. O aniversário também do nosso parceiro Jota, viu, gente? O aniversário do nosso parceiro Jota hoje. E a gente por aqui detonando com o somzão do Tandera Light. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Meu grande amigo DJ Neixão, do Interson. Ah não, meu parceiro DJ Neixão. Aqui com a gente lá do Paco Guara. Ele e toda a rapaziada aqui com a gente, só valeu. Amanhã DJ Neixão no bar do Bob lá no Paco Guara, viu, gente? Lá na pracinha, vai ser pressão. Vamos assim no Funger. Que tá bom demais o show. Aniversário do Barreto, do Jota e da Poli. E a gente vai detonando assim, ó. Responde assim pra ela, então pode encostar. Mas se prepara, novinha, de hoje não vai passar. Vou te levar pra minha casa e o clima vai esquentar. E o clima vai esquentar. Ô novinha, eu vou te O meu amigo Caio está aqui com a gente. Hello, Caio. Esse é parceiro do Sombra, está aqui com a gente. Só valeu. O meu amigo Éder, ele e a Super Gata Neia. Esse casal aqui na frente com a gente. Obrigado, só valeu. O Alanzinho e o gol de bola de neve. Pop do gol, bola de neve. O gol, bola de neve, embucetado, tá na área, meu irmão. E que tal a gente dançar um pouquinho assim, o cara pegar a gatinha e dançar um pouquinho assim, só pra relaxar aqui, ó. Chegou a hora de pegar a periquita e jogar pra um lado e pro outro, assim, ó. Que rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, parceiro Devinho, Devinho, os comissários da GDA, está aqui com a gente. Parceiro Caio, GDA, o Alex Neme, toda a baixada GDA, meu parceiro Josivan, ali com a irmã Josivan. Como é que é, meu brother? Vai do paredão, vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, subindo. Parceiro Carequinha Pop, aqui com a gente. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Família 4M estão aqui com a gente. Pequinho, e tá chegando dia 27 de maio, viu, gente? Lá no Espaço Multishow, aniversário do Fábio Moraes. Passat Moral Prime, Paredão Status Saúde. Participação DJ Sombra, DJ Juninho, DJ Renan Mesquita, DJ Fabrício Imbatível, DJ Belém Batidão lá no camarote também. Sacode, Beto. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Juninho. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe. Dia 14 de maio em Teresina, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Dia 20 de maio, garota, vim pro Salvador. Sobe, sobe. Belém, não dá nem pra mixar direito aqui que o tracto tá tocando só de um lado. Não divide mais na mesa. Felipe, agora eu me lasquei. Santana, gravação do... É assim, uma atrás da outra aí, ó. Troca o disco! Tô dividindo o quarto com a saudade. Meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo, conto até três. Bebo outro gole, tento outra vez. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. E tá chegando aí o gol bola de neve e o seu sistema embucetado de castanhal, meu irmão, vai ser pressão. De verdade, alguém de e no comando DJ Alanzinho Pop e o DJ Baixinho Pressão, vai ser bom demais. De coração, ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira, mesmo se... E o Alex falou que tá solteiro hoje. Trás, ele largou do casco velho e tá afim de arranjar um casco novo hoje aqui, viu, meu irmão? Um abraço a turma daqui do Açaí, o sabor que deu magia. E aqui é uma atrás da outra, meu irmão. Tirando uma e colocando a outra. Meu parceiro Jusce está aqui com a gente. Um abraço, Marinho. E tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois minha sobra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado. cedo tava enlouquecendo. Eu não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Amiga das praias. Você mudou, chutou meu coração e não dá mais pra aceitar. Você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois minha sobra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo. Eu não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Cuidado de mim, coraçãozinho de cimento. Se arrependeu, voltou atrás, não quero mais, eu só lamento. O desenho da infância resgatou minha confiança. Pra você não sofrer o que eu sofri, vou te ensinar o que aprendi assim, ó. Joga a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal. Balança pro um lado e pro outro e nessa bagaça com o ponto final. Vai! É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Se você tá namorando e tá chegando o carnaval, é hora de dar tchau. Hoje já passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal. É hora de dar tchau. Já visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral. É hora de dar tchau, tchau. É hora de dar tchau. Toda boate era Samanta, no RG a Juventude. É hora de dar tchau, Iagarraz. Bora pra checar, meu filho. Só pro cara pegar o periquitinho e dançar, jogar pra um lado e pro outro. Alô, Cleito, cadê, meu irmão? Cadê a tua? De um coraçãozinho de cimento, se arrependeu, botou a... Não quero mais. Parceiro Devinho da GDA aqui com a gente, valeu! Resgatou minha confiança pra você. A minha GDA em peso aqui com a gente. Aqui do nosso ladinho, obrigado, valeu! Cancela o que te faz mal. Balança pro lado e pro outro e nessa bagaça. Meu grande amigo Felipe Falcão já tá chegando. Um abraço a você, maninho. Você tá namorando e tá chegando o carnaval. É hora de dar tchau. Passou da meia-noite, ela tá pra confessional. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Visualizou, não respondeu, não deu. Assim, ó. E ela tá virada pela madrugada, com jeito de santo e de santa não tem nada. Tô pra qualquer parada. Meu parceiro DJ Baixinho, isso aqui com a gente, obrigado, meu brother. Já daqui com a gente curtindo aí, o aniversário do Barreto! Aniversário do Barreto, aniversário da Poli e do nosso parceiro Jota. Com certeza, sucesso total. Também aí com muito carinho, toda a família Sem Limites estão aqui com a gente. Um abraço aí, obrigado pela vinda. Já estão aqui com a gente, aqui no Lucídio. Ei, senta, sente com. Remédio

mundo, essa loucura é no mundão que ela... E assim no bonzinho, vai! Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o que, ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar. Eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar um pouco. Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na fossa eu fui caseiro, quando passei eu soterrou. Tô na vida de solteiro, preparado pro gato. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. Safadão, que safadão? Um pedacinho pra cada esquema. É só nós, um pegou. Pedacinho. E já já o bagulho vai endoidar, meu irmão. Te esquecer não foi problema. Alanzinho Show! Alanzinho Show da área. Esquema que eu tenho que atender. Já é, já é, já é, já é. Entra a vizinha de cima na terça e me conta a vizinha do lado. Quarto é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra negar. Já que o cara já tá com o periquitinho aí, eu vou tocar só um pouquinho assim, já já tem a pressão. Manda 007. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre assim, ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Eu sou o Cleiton. Deixa esse cara de lado. Eu sou o DJ Cleiton, dá um chega aqui. E apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Meu grande amigo Eden está aqui com a gente. Ele é a sua primeira dama. Um abraço, meu brother, pra você. A noite fica louca. E a parceira da GDA, já aqui do ladinho, doidando tudo, meu parceiro Alex DM, bora Devinho! Patrua, sarau os boy beijar na boca, aproveitar a... Meu parceiro Josivan, tá aqui com a gente! Banda 007. Meu parceiro Júnior Coelho está aqui com a gente também, obrigado, maninho! Já tá aqui! Aniversário do Barreto, da Poli. Essas flores. E também do nosso parceiro Jota. Pense que já vou lhe perdoar. Atenção, Poli. Uma lua. Atenção, Poli. E um bom champanhe. Gentileza, dá um chega aqui com o Cleide aqui. Se eu aceitar essas flores que você mandou. Eu sou gente que tá com o celular aqui, viu? Tem um celular branco aqui que eu não sei de quem é. Gentileza, vamos tirar daqui pra ter cuidado. E a gente tá ocupando a mesa aqui, tá ok? Sabe lá. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Só pra pegar o periquitinho e dançar assim bem gostoso, vai! meu parceiro, o grande amigo Alanzinho, o Bob e o baixinho Pressão e sogue com a gente. Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto. Meu subconsciente. Obrigado também, meu parceiro DJ Léo Souza, está aqui com a gente. Já já vai detonar muito som aí pra galera. Obrigado, DJ. Mas quanto tempo demora pra eu poder ficar louco? É só você, mais nada. Aceito esse amor unilateral. Você, mais nada. Sem ele, fico mal. Não há razões para não ser feliz. Mas pra ser feliz, preciso de uma razão. E o motivo é você. Sempre foi você, o fantasma do meu coração. Não há razões para não ser feliz. Mas pra ser feliz, preciso de uma razão. E o motivo é você. Sempre foi você, o fantasma do meu coração. Só em Banda 0. Como é que é? 07. Pra começar assim, ó. Meu parceiro de sombra também, começando tudo assim, ó. Só na manhã, só no caqueado. Margem de Cleiton Mixer. Mesmo querendo fugir, quando tenta escapar, chegou ainda. Poxa, abraço, amigo, muito carinho, meu grande amigo Dinson, está aqui com a gente. Lá da Fambol, meu irmão, está aqui com a gente, valeu. Ele toda a comitiva aqui com a gente, obrigado, maninho. E assim, bora sim, Léo, bora rochar sim pra galera dançar. Cadê meu amor? Bora, Alex! Essa daqui, o Alex lembra do casco velho, meu irmão. Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa. Faça essas paredes não falassem. Faça o travesseiro não contasse. Todas as noites de amor. Bora, meu parceiro do G Cleiton. E o sonzão do Tandera Light arrebentando tudo, meu irmão, aqui. Hoje aqui, na chácara do Lucinho de aniversário. Isso, meu parceiro Barreto, da Poli e do Jota. Sucesso total. Eu consegui. Família sem limites, e só aqui com a gente também, valeu. Já estão aqui com a gente, curtindo de montão, obrigado. Banda 007. Bora parar tudo assim. Eu quero saber aí. Vamos parar, tá bom, larga o periquitinho pro lado. Agora chegou a hora do batidão. Eu quero saber aí. Só quem tá gostando aí, joga a mãozinha pra cima assim comigo. Joga a mãozinha aí em cima. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, bate na palma, bate na palma, bate na palma. Cadê o gritinho da minha galera do Paysandu aí? Tem alguém do Paysandu? Tem? Cadê o gritinho da galera do Paysandu aí? O gritinho da galera do clube do Raymond. E quem gosta de pressão aí, joga a mão pra cima, bate na palminha, bate na palma da mão, na palma da mão. Eu quero ver os homens cantando assim comigo. Eu tô solteiro. Eu sou sincero. Cadê o gritinho? Agora as mulheres, eu tô solteira, eu sou sincera. Cadê o gritinho das virgens? Tem alguma aí, meu irmão, pra mim nominar? Cadê? Tem alguma mulher virgem aí? Tem? Então, só quem gosta de pressão, coloca a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bora liberando, liberando, liberando. Pri, pri, pri, pri, pri, pressão, pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Meu amigo Felipe Falcão está aqui com a gente, já confirmado amanhã na ABB, sonzão do Passat Guarda Prime, e a gente vai estar por lá. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. Alô, Mel! Família Pânico de Barca Arena, e Falcão Negro roubou. E São Belém. Cuidado com o... Chega aqui, meu DJ. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena, e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque. Atenção, Belém, dá um chega, meu maestro. Dá aquele alô que a galera dá valor. Chega aí, maninho. Batulão. Ei, tudo bem, sobre que coisa bacana, o aniversário. Quero mandar um abraço com todo carinho e parabenizar aí a Poli e também o Barreto, que hoje estão comemorando mais um ano de vida. E a gente parabeniza com todo carinho e também as pessoas que realmente vieram participar do aniversário do Barreto, a Poli e também do Jota. Parabéns à família GDA. A GDA, como é o nome da loja que veste a família GDA em Cacenhal? Visada Modas, onde você vai encontrar o look sempre perfeito para você arrasar nas festas de aparelhagem em Cacenhal. Parabéns, toda rapaziada que veio curtir aí o aniversário do nosso parceiro rapaziada que veio curtir as meninas. Mas enfim, tô sabendo que aqui hoje o negócio tá misturado, o bagulho tá aqui. Então é o seguinte, aqui na minha direita, a família GDA, tem muita gente que tá solteira hoje aqui, mas a gente tem que saber as mulheres que realmente são solteiras na parada aqui, para os homens realmente dar um bote bacana e lançar o bagulho do ouro, tá legal? A mulher que tiver solteira hoje aqui, joga a mãozinha pra cima assim, a mulher que tiver solteira. A mulher que tiver solteira, alô família GDA, os homens que estão solteiros, presta bem atenção nas mulheres que estão solteiras aí na parada aí, ó. As mulheres, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha. A mulher que tá solteira aí, joga a mãozinha, balança pra um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Agora eu quero ver, agora as mulheres que estão solteiras aí, fique ligado nos homens que estão solteiros hoje nessa parada aqui, hoje aqui, ó. Cadê os homens que estão solteiros hoje aqui? Quem tá afim de pegar pepeca hoje, joga a mãozinha e dá-lhe o soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Eita, papai. As mulheres que estão solteiras, te preparem que o bagulho vai endoidar. Um detalhe importante, viu, gente? Olha, a piscina já tá liberada, mas a piscina não é essa aqui da Diagonal. É da Vertical, viu, gente? Tá legal? Cerveja com preço bem profissional aí, pra você que vem curtir. Muito bem. Pouco papo, o Alex aqui, o nosso amigo empresário. É o Alex, né? Esse aqui, o Alex. Não, o cara da... Esse aqui, o Alex... Cadê o Alex? Olha só, o Thalho vai dar uma luva aqui. E cadê o grito da galera do Paysandu aí? Mas eu tô sabendo que no meio da galera do Paysandu, a galera do Remo também tá na parada, meu irmão. Cadê o grito da galera do Remo? Joga a mãozinha pra cima assim, ó. E bate na palma assim. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tchá! E a galera do uísque aqui na minha direita, muito uísque, muita cerveja e muita mulher no bagulho do... O Felipe Viana também tá com a gente, alô Felipe. Tá no rock doido, tá no som que ele gosta, tá no rock que ele dá o maior valor, meu irmão. Chega daí, meu irmão. Obrigado, Sombra, por ser parceiro nosso. Seja bem-vindo à nossa parceria, viu, meu irmão? E doida, e doida, e doida, e doida tudo, meu irmão! Barreto, não tinha fome, meu irmão. Meu baixinho pressão, isso aqui com a gente. Estúdio Super. O gostoso das meninas. É igual, meu irmão. O automotivo. O automotivo com pressão. Da BGA Informática aqui com a gente. Um abraço a vocês com muito carinho. Obrigado, valeu. Família Sem Limites estão aqui com a gente, valeu! Só quem tá na liga aí, canta assim, ó! Galera da BGA Informática aqui com a gente, pode crer! Meu

Brasil. Ser romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando em suportar, não se ilude. Grande amigo Felipe Falcão está aqui com a gente. Marcelo Davidson já confirmando amanhã na ABB. É sucesso, meu irmão, pode crer. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra ter meu sucesso que eu tinha. A lua até beijou o mar. Grande amigo Davidson está aqui com a gente. Lá da Pisada Moda, está aqui com a gente, pode crer, maninho. Ele e companhia das meninas aqui com a gente, obrigado, valeu. Eu não vou ser uma Ariela. É Billy Brasil. Ser romântico às vezes. E já já tem meu parceiro DJ Léo Souza detonando as melhores. Já já tem ele, meu irmão. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Tá pensando. Gira mais uma, assina o batidão. Vem me beijar, vem me abraçar, ao som do DJ Sombra de Castanhal. Billy Brasil. Oh. É só os melhores. É o aniversário do Baeto, da Poli e do meu parceiro Jota também. Sucesso total. E a GDA detonando as melhores. E tá chegando gente em maio, lá no Espaço Multieventos, o aniversário do Fábio Moral. Passagem Moral Prime, carreta, paredão, status, saúde, DJ Sombra e DJ Juninho e DJ Renan Mesquita. Participação. Muito aqui em casa até passar. Parceiro DJ Baixinho, pressão aqui com a gente. Pode crer, maninho. Tamo junto, meu irmão. Mas sem medo, medo de errado. Um mais um e sempre é dois. Matemática do amor. Sem medo, eu vou me entregar. Desculpe o meu coração. Ainda pensar. E daqui a pouquinho, o Bola de Neve chega pra interligar com o Tandera. E o bagulho vai endoidar. E o DJ Baixinho falou que vai subir em cima do comando. Mas não pode deixar de tirar a roupa. Se quiser tirar a roupa, que ele tá bêbado já. Derruba ele de lá. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. Parceiro DJ Léo Souza, vou tocar mais uma, maninho. E o negócio vai ser contigo, meu irmão. Passeiraça aí, obrigado, maninho, pelo espaço. O cara já ia tocar, eu tirei ele e ele voltou de novo. Pode crer. Vou girar, faz apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errado. Um mais um e sempre é dois. Matemática. Pra quem tá apaixonado aí, só quem tá apaixonado aí dá um grito. Pra quem deixou o casco velho em casa e veio curtir hoje aqui, meu irmão. Só quem veio curtir hoje aqui o nosso rock. Só quem veio curtir o nosso rock aqui. Bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem tá apaixonado, olha pra ela. E quem tá apaixonada, olha pra ele. E canta assim, ó. Essa daqui é a minha última, GG. Já já, meu parceiro Léo Souza vai detonar as melhores pra galera, obrigado aí a toda a galera GDA, obrigado pelo convite, obrigado meu parceiro Alex VM, obrigado Levinho. Atenção aí, proprietário do veículo de placa HOG. É um Uno, viu gente? Uno Vivace de placa. É um Uno Prata, Uno Vivace de placa HOG 6888. Por gentileza, gente, tirar o carro lá que o cara quer passar. O cara quer passar. A VTR, viu gente? A VTR da polícia quer passar lá. Por gentileza, por gentileza. Obrigado, gente. Obrigado, GDA. Obrigado a toda a rapaziada, a todos que estão aqui no Brasil, estão hoje aqui na nossa festa. Obrigado, gente. Vou passar a bola com meu parceiro DJ Léo Souza, com você, meu brother.